do tipo cabuloso. Suicídio lento, pronto pra arregaçar. Disposto a morrer, alienado para matar. Fissurado, relógio, TV, vira fumaça. Se for sua liberdade, um sonho se apaga. Bolando bem bolado, ha, apertado. Dedo amarelado, pupila dilatada. Viagem sem volta, volta do caixão lacrado. Neurônio lento, é a cara de noiado. Mãe sofrendo injustiça, ha, é pura treta. Hoje sai portando, é uma bereta. Aqui fatos verídicos baseado no que eu vejo. Por isso que Deus, eu me espelho. O ferro caindo nas mãos erradas. Responsa, atitude são coisas raras. Estão preparados pra matar. Qualquer motivo e fútil pronto pra disparar. Estive da precária, mais influências. Droga mandar dinheiro fácil não compensa. Escola, livro, informação difícil acesso. Delegacias, presídio, muralha de concreto. Querem combater violência com violência. O futuro da nação, ha, ninguém pensa. Educação só pra quem tem. Da ignorância se torna refém. Condenado pela própria sorte. Necessidade, malocaragem 100% ibope. Deus iluminar e o caminho da verdade. Café, a esperança nunca se apague. Uma pá de maluco veneno da falsa ilusão. Viagem muito louca, ha, não é não. Não é não. Só os loucos criminosos. Só os loucos criminosos. Só os loucos criminosos. Só os loucos criminosos. A elite investe milhões em segurança. Educação não estaca zero, não há creche pras crianças. O índice alarmante analfabeto é constante. Aquele moleque vende bala no busão. O futuro vai parar na prisão. Porque necessidade leva a esquecer dignidade. Roubado pelo sistema opressor. Aprender de criança que o ódio arrancou o caminho. Lado a lado como o bem e o mal. Se tornou escravo do vício, mas o marginal oprimido pela sociedade. O fim é acabar atrás de uma grade. Fez que o sistema do diabo quer que seja assim. Porque tem que ser assim. É sofrimento e dor. Famílias inteiras tão longe do que é o amor. Felicidade, muito tão longe da parte verdade. Um homem te mata por um pedaço de chão. Cada dia que passa fica longe da solução. A justiça dos homens só vale pra quem tem, né? Nada engraçado se tornar o refém do medo da injustiça racial e social. De uma sociedade falida, família destruída através do crime do álcool e da erva. Que mundo ensina a viver na merda. Por isso que eu te digo, não faça o que o sistema quer. Troque a arma por um livro certo, pode pôr fé. Meu papo é direto e reto, eu tô ligado, ha. Fique sempre bem esperto. Fique sempre bem esperto. Só os loucos do tipo cabuloso, criminoso. É daquele jeito. Só os loucos do tipo cabuloso, criminoso. É daquele jeito. Só os loucos do tipo cabuloso, criminoso. É daquele jeito. Só os loucos do tipo cabuloso, criminoso. É daquele jeito.